Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Ré menor e através desta escala vamos tocar e cantar o nome dos acordes para educar o ouvido harmonicamente e com isso facilitar nos acompanhamentos musicais. Pessoal, é muito importante tocar e cantar o nome dos acordes para educar o ouvido, né? Como eu já disse antes, harmonicamente, e na hora de fazer o arranjo e o acompanhamento vai facilitar bastante, principalmente para quem está iniciando. Ok, pessoal? Então é importante estudar todos os dias, alguns minutos, e logo irá observar os ótimos resultados, ok? Até a nossa próxima dica.